Capítulo 35. Recebi outra mensagem do Senhor. Filho do homem, volte o rosto para o Monte Seir e profetize contra seu povo. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano. Sou o seu inimigo, ó Monte Seir. Levantarei minha mão contra você para destruí-lo completamente. Transformarei suas cidades em ruínas e as deixarei desoladas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Seu ódio profundo dos israelitas o levou a matá-los quando estavam indefesos, quando eu já os havia castigado por todos os seus pecados, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, visto que vocês não mostraram aversão alguma ao sangue derramado, eu derramarei o seu sangue. Sua vez chegou. Deixarei o Monte Seir completamente desolado e matarei todos que tentarem escapar e qualquer um que voltar. Encherei seus montes de cadáveres. Suas colinas, seus vales e seus desfiladeiros ficarão cobertos de gente morta à espada. Eu o deixarei desolado para sempre. Suas cidades jamais serão reconstruídas. Então você saberá que eu sou o Senhor. Pois você disse: as terras de Israel e Judá serão minhas. Sim, tomarei posse delas. Que me importa se o Senhor está ali? Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhe darei o castigo merecido por sua ira, sua inveja e seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Então você saberá que eu, o Senhor, ouvi todas as palavras de desprezo que você pronunciou contra os montes de Israel. Pois você disse: estão desolados, foram entregues a mim como alimento. Com essas palavras você se exaltou diante de mim e eu ouvi tudo. Assim diz o Senhor soberano: o mundo todo se alegrará quando eu o deixar desolado. Você se alegrou com a desolação do território de Israel, e agora me alegrarei com sua desolação. Você, povo no Monte Seir, e todos que vivem em Edom serão exterminados. Então saberão que eu sou o Senhor.